Racing, Tower 001, bora. Ah, 4-1. Controle, bom dia, Tantra 8001, 2300 subindo para o 330. Tá, 8001, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 330, saída PUCA. 330 PUCA, tá, 800. Azul 4089, tá cruzando o nível 200. Azul 4089, chame Recife, ano 260, 1-3325. 01-2325, azul 4089, obrigado. Alternando 133, decimal 25. 3325, obrigado. Mike Charlie Foxtrot, quando atingir nível 025, chame o controle. Mike, 3 milhas fora. Autorizado o pouso na 17, vento 200 com 8 nós, o Vitor Bravo Mike. Ele pouso na 17, Vitor Bravo Mike. Web 6721 na linha mantém. A linha mantém, agiliza, 6721. Gol 941, no complexo de aproximação, chame torre 118, desse ao meio. 26, obrigado. 6315, via Bonf, desce para 2 mil pés, a Rio na 06. Via Bonf para 2 mil, agora 1016. Objeto 6721, livre decolagem, 200 graus, 08 mais. Decolada 10, 6721. Salvador, boa tarde, Oxaner 6320, informação Oscar. Oxaner 6320, sendo identificação via Maris para 2 mil pés, ajuste 1-0-6. Identificou, desce via, chegar a Mari para 2 mil pés, 1-0-6, 6320. 0 graus, 1-0-9. Livre pouso, gol 94. Vitor Bravo, Mike, Solos 23, qual estacionamento? Track, chame pista livre, na minha escuta. Web 6721, decolado aos 23, controle em 1935. 1935, obrigado, até amanhã. Controle Buenas, Web 6721, na bomba GPS. Web 6721, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 310, saída Momo. 310, Momo Repeat, 6721. 06. Ali mantém 10, boa noite, 06. 941, Solos 24, libera a direita, Solo 21, decimal 9. Direito 129, obrigado. Estacionar a frequência livre. 3193, chame Recife, 133, decimal 25, ao terminal 28, decimal 8. 3325, 288 com Recife, para 3193, uma boa tarde. 8001, chame Recife, 126, decimal 85, ao terminal 25, decimal 45. 2085, 2545, da 8001. Xerer 6315, autorizado ILS, XAI, pistão na zero, reposta estabilizada. Autorizado X-Ray da 10, reportado estabilizado 6315. O Solo Salvador, boa tarde. É o Avianca Alfa, Vitor Juliette. Ô senhor, boa tarde. Estacionado aqui na remota número 13, aqui no Pátio 1. Autorização para cheque de manutenção para acionar os motores aqui em marcha lenta. Ciente, confirme sem freios, está ciente? Positivo, positivo, fiscal está ciente. Ciente, ciente, fiscal ciente, ajuste no 096, chame ao término, alto vidro, Juliette. Vou informar. Paulo Salvador, boa tarde, aqui no para o código 21, 160, acionamento. Transaracaju. 190, saída pouca, Transaracaju, gol no 806. Confirme com o agora. Gente, ainda com algum chiado, senhor. Eu tenho aprovado no 60 para o senhor, informação em curso a Oscar. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, fumaça. Gente, por gentileza, confirme a chamada fumaça. Afirma fumaça 104, indicativo de chamada. Gente, o Fumaça 1-4, pronto para cópia, senhor? Pronto para cópia. Fumaça 1-4, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 160, Whisky 1. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, transição coral. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5535, Fumaça 1-4. Fumaça 1-4, autorizado conforme Belo Horizonte, Concúria 1-60, após a decolagem, controle 119-35, saída da El, transmissão coral, transponder 135, Fumaça. Correto, Fumaça, chame por acionamento. Está pronto para acionamento, Fumaça. Livre, senhor, chame táxi, Fumaça 1-4. Fumaça. Mantendo 1-3-0-0-10, ainda sem contato com o controle. Confirme. O Juliette Quebec Kilo já coordenou na frequência livre e vai iniciar lançamento. Ciente. Controle aquele cordial, boa tarde, o Papatango Victor India Júlia. Papatango Victor India Juliette, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, na proa de parede, paciente do tráfego vão no lançamento. Afirmativo, estamos cientes dos homens e mulheres pássaros, mantendo-se afastados da pista do local de pouso, com 07 a bordo, 0160 acionado, prosseguindo pelos corredores de carro. Ciente. Para a defesa, o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, autorizado o lançamento, reporte cruzando 3 mil pés. Ok, já lançou, está iniciando a defesa. Ciente, reporte cruzando 3 mil pés. de Lima, Papa Kilo, prossiga, informação em curso Oscar. Zero a bordo, eu tenho aprovado 36, gostaria de rodar no 34, copio 36, senhor. Gente, Papa Kilo, só um minuto. Chanel 6320, desce até 2.500 pés, ajuste na 0 na 6. 2.500 pés, para o Chanel 6320. Webjet 6721, chame Centro Recife, 1-26-85, alterne 1-25-45. 1-26-85, 1-25-45, até logo. Tomador autorizaria para o Edona, para o 6320. Negativo, Chanel 6320, mantenha a chegada. Alfa 2500, o Juliano também. Sem frequência livre. 608.612, agora ajuste no 0, 1 no 6. Fumação no 4, tenha um bom voo, senhor. 0 no 6, chama a próxima intervenção na hotel 608.6. Fumaça, obrigado, bye-bye. Oceania 6315 no solo 31, libere na Foxtrot, solo 121, decimal 9. Liberando na Foxtrot 1219. Gol 1806, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 12685, alternado 1245, gol 1806. Salvador, boa tarde, gol 1600, sente da informação. Salva Chanel 6315, livrou. 6315 do Chanel, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 9. 1600, informação em curso Oscar, tem aprovado 37 para Natal, número 2 para Copa, senhor, vai esquadração. Tango Lima, Papá Kilo, confirme somente uma coisa, o senhor decola da pista 17 no pátio 5 agora, é isso? Então, Papá Tango Lima, Papá Kilo, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 17, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda após Bridge. Controle 1-9.35, torre 1-8.62, aciona 5513. Papá Tango Lima, Papá Kilo. Decola da intercessão, até autorizada a decolagem. Fumaça. Estabilizado, Oceania 6320. Anos. 513, protegimento correto, Papa Tango Lima, Papa Kilo. Confirme o POB. No POB ciente, paracionamento táxi e decolagem no pátio 5, chame torre na frequência 118.612, Lima Papa Kilo, tem um bom voo. Para autorização de tráfego, gol 1600, ciente da informação Oscar, nível 390. Mil perdões, eu não copiei, que show, chamou 1924, informação. Negativo, senhor. Foi gol 1600, ciente da informação Oscar, nível 370. Ciente, 1600, eu tenho aprovado 37, informação Oscar correta, pronto para cópia? Está pronto, 1600. Gol 1600, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, nível de voo 370, Abrazulu 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 1-9.35, torre 1-8.612, aciona 5553, gol 1-600. Pesada nível 370, decolando a pista 10 após decolagem curva à esquerda, Elan Zulu 10, saída Puca, transição Zipa. 11935, controle 11862, torre 5553 no transponder, gol no 600. Cruzamento correto, gol no 600. Então 7, chame controle para puxa acionamento. Chamada para puxa acionamento no 600. Fumaça no 4, decolado aos 35, chame o controle 0935, bom gol. 7935, obrigado, boa tarde. Informação Oscar, quando possível, copia Ilhéus. Gestão 3661, informação Oscar correta, aguarde para cópia 140 Ilhéus. 1-4. Fumaça no 4, contato radar na decolagem, submantenha nível de 160, saída da ELF. Nível de voo 160, saída da ELF, fumaça. Salvador, voo na 754. Voo na 754. 370, Campina Grande, na costa. Aguarde outro guardião. Guarda. Sono Salvador, muito boa tarde. Estou passando com um excelente sinal. Está sempre em formação óbvia. Está 0-0-40. Romeu, Quebec Lima, guarda a autorização de tráfego. Autorizado Campina Grande, nível 370, via APZU 10. Decola Pistuna 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119.35, código transponder 5533. Autorizado 370 para Campina Grande, via compartimento de voo, decola 10, curva à esquerda, Puca, Zipar, controle. Bom, transponder 5533, confirmou. Controle 19.35. 19.35. Pode confirmar o código? 5533. 5533. 5533 nessa parcela de táxi. Chama pro táxi do 74. Salvador, gol 1924, autorização? 924, aguarda autorização de tráfego. Aguardando. 3661, copia, senhor. 361, autorizado Ilhéus, 140, na cola da pista no ar, curva direita, na Golf 677, curva direita, saída da alta, São Coral. Controle 19.35, código é o 5557. Golf 677, rodão no zero, curva direita, saída da alta, São Coral. Transponder 5557. Controle em 10935 para o TAN 3661 no portão 8. Se informa um Airbus passando o marcador externo agora. Tá visual com o mesmo. Passará 3 milhas, onda 7. Índia, Júlio. Estimulando qual tática se encontra? Tática. TAC 37, autorizado em Leal, 1060, decola pista 0, curva direita, saída coral, frequência do controle 119.35, código 5410. A Maçari. Controle 19, decimal 35, código transponder 5552. Autorizado, Maceió 350-58, decolada 10 com curva esquerda, Puca, Caju, a saída 5552 ao transponder 1935, controle. Correto, na estacionamento táxi. Estacionamento, bugou no 7483. Autorizado, repórter táxi. Repórter. Mike Charlie Fox, na escuta. Autorizado, repórter Pro Tax. Autorizado, Pro Tax, tá tremendo. Livre na 17, quase alinhado. Charlie Fox, prossiga. Mantendo referências visuais, prossiga direto para Salvador. Qual sua altitude, Mike Charlie Fox Trot? Ciente. Oxenamia 320 no solo aos 42, libera a direita na Fox, solo 219. 219, Oxenamia 320. Para o TAC, Nova Tango Romeu, Quebec Lima, 104 a bordo, autonomia de 0350, alterna Serra Brava, Serra Vipa. Copiado, autorizado para seguir o táxi, reporte, vai decolar da partida da cabeceira, não é isso? Afirmativo, vai da cabeceira. Tá ok, prossiga seu táxi a critério, ou via Quilo ou saída do pátio 3 via Juliette, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará, vai dar a critério, reportará no ingresso do pátio principal, Romeu Cabacrema. No solo aos 4-3, backtrack até o pátio 4, você me escuta estacionar. Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa, reportará para ingresso, vai ser desejado. Aguarde, Charlie Fox. 2:30, alterna Aracaju. 6:30. Confirmo. 6:30, qual é o alternado? Alternado Aracaju. Copiado, autorizado, táxi, vim de alfa, ponto espera, piscina, agora não ponto espera, torre, número 2, mamba 2. Espera, 2:30, 3:00, 1:00. Salvador, tá 3:56, informação Oscar, solicita 1:90 Aracaju. 3:56, autorizado 1:90 Aracaju, decola da pista no zero com curva esquerda, saída PUC Caju, controle 1:09, 3:56 e o código é 5564. A 3:56, autorizado Aracaju, 1:90. Decola da pista com curva esquerda, PUC Aracaju. Controle 1935, transponder 5564. Chegada Aracaju, Alfa 800. Correto, na espera do meu táxi. Paulo Gol, 175433 a bordo, 4:35, alterno Fortaleza, para baixo. 34. Ok, copiado, autorizado por seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista no zero. Então espera por ano 8, próxima manobra. Até o ponto de espera no zero, 3-2-1. Romeu Quebec Lima irá manter a posição, guardando para ingresso no pátio principal. Tá mantendo a posição, vai aguardar o Quebec Lima. Fala 6320, pode prosseguir via Juliette. Aguarde um minutinho, Oxené. Vai manter a posição, Oxené, vai ter 2 anos. Só 3661, né? 3661, Sala. Opa, uniforme, Mike Charlie Fox, controle. Ilhéu, opera visual, pista E11, vento na superfície 1,60 com 13 nós, tem espaços a 2,500 e temos 10 quilômetros de visibilidade. Isso em Ilhéu. Romeu Quebec Lima, está autorizado a prosseguir em frente via parte principal, segunda à direita via Índia Alfa, posso para todo mundo, próximo a meia-dúzia. Em frente, Índia Alfa, vai chamar no ponto. Rotão 3661, no sala. Nenhum contato com o seu tráfego, nenhum contato no radar, prossiga em condições visuais e informe na lateral de Veracruz. Aqui é a Cozinha, também o Pão, Manati, decola da pista no 7, no corredor Checa, Sotec, frequência do controle 19.35, o código transponder é o código 5-01-01-8. E o Pão, Manati, da 1-feira direita, 6-0-35-0-1-25-02-NTLD, pátio 4, mais. Número de estação, Roberto? 2-0-2. 7, alfanamento, táxi, decolagem, 3-1-8, próximo a meia. Salvador, boa tarde, boa noite, vamos para o 3 da tarde, não tem escuta, aguarda a aprovação. Você seria aprovado aí? Aguarde um minutinho. Ok. Alô, Xané 6320, mantém a posição. Funcionamento está 3566, posição 1. Oxalé 6320, prossiga táxi via Juliette para o gate 1-0. Juliette 1-0, Oxalé 6320. Papapapá, inversionamento chama táxi. São 3661, né, a torre? Prossiga. Me confirme qual foi o portão que estava estacionado. Portão 8, senhor. Blue 8, né? Ok, grato. Tá pronto para decolagem, tá 3661. A gente mantém a posição ainda para decolagem, aguarde. Paulo Salvador, muito boa tarde, trip 5489. 5489, boa tarde, aguarde a utilização de tráfego. Avato 4-6-9. Após o parqueamento do Aramar Verbos da Oceaner no gate 1, no 0, estou autorizado, puxa, após o portax. Após o parqueamento do Oceaner, estou autorizado para